Você se afastou dos caminhos do Senhor. Não conseguiu se firmar e ao mundo retornou. Esqueceu que a sua alma tem um grande valor. Foi comprada com preço do sangue que Jesus na cruz derramou. Você fez parte da igreja e até foi um pregador. Cantou tão belos hinos, o evangelho anunciou. Mas hoje está tão longe, não consegue retornar. Mas eu venho lhe dizer, Jesus está. Esqueceu que a sua